972, boa noite, desde para 2506, loja chama 094, vai ser a vida 366. Onda 3, 152, já passou 366, está no alinhamento, pista 10. Onda 3, 152, chame Torre Salvador na frequência 98.95, bom pouso. 1895, ótima noite. Torre Salvador, muito boa. Boa noite, Altan 3152, Larrinave, pista 10. Altan 3152, autorizado por pista 10, vento 100 graus, 109. Leveposo, Altan 3152. Direito 219, chão. Direito 19, 3152. 3152, utilizado Juliette, remota 1-4. Juliette, remota 1-4. Sente da meia dúzia para 12, o Mike X-Ray Delta guarda. Pesado, encerra a alfa da Cruz-Lua, Zeza, e a rota do plano da Cruz-Lua 97, após Mupev, da Cruz-Lua 30, Sorocaba, e sai conforme a rota apresentada no plano. Nível 360, saída Arbor 1, sai só Alefa, decola Pichama Zero, primeira curva direita. Aciona 5512, controle 12, e abre cima 8. Após Sorocaba, vai achar o Bravo sair conforme a rota. Descida é Arbor 1, Arbor 1, transferência. Prata, posto pronto, gol 7491. Gente, Alfa X-Ray Tango do Terno do Reboc, boa noite. 3 Delta, estimado de 5 minutos para a autorização de abordo, e aguarda. Thunder Portugal 024, we can switch to Portugal 024, come ready to take. Clear for startup, push, follow back to take Portugal 024. Boa noite, eu sou para 2510, voz do chão 04, vou em uma flor de terra, Vitor 36. Salvador 972, estabilizou. Emissor Salvador na frequência da noite, sinal 95, bom pouso. Emissor 95, boa. Salvador é o boa do gol no 972, estabilizou, baixou e travou. O 972 autorizado pouso, bicho no zero, ventura 2, 0 graus, 109. Autorizado pouso, 972. Portugal, Zilton, Clear Text, Land, Main Naples, and Text with India. All the shots from 10, call tower 11, this 195, 281014. Clear by Main Naples, by India, calling point on 10, and Text tower make a small 905, 281014, Portugal, 024. Gol 7491 na escuta da sala. Boa 972, boa noite, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Gol 7491 na escuta da sala. Tem chamado para iniciar o flashback? Dez a 15? Sim, Julia. Mark XC de alta na escuta. Mark XC de alta, corrente de solo após a passagem do 330 do Airport Row, a cauda. Inicia o reboque e aporte ao término. Boa 972, torre. Boa 972, boa noite. Ingresso à próxima esquerda, quilo, parte 3, posição 5 Lima. Esquerda, parte 3, posição 5 Lima. 972. Portugal 024, boa noite. We're ready. Portugal 024, clear to line up and take off on A10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear line up and take off on A10, air Portugal 024. 3170, reporte estabilizado no traje do 366. Portugal 024, Bonnet 09, Salvador Approach Control 120.8. Para a posição 1 ou 2 do Pátio 1. Fiz um terceiro chame Torre Salvador na frequência 98.95. 4, nós vamos autorizar o início, boa tarde. Então, 7-0, estabilizado, pistola 0. Então, 3-1-7-0, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Estabilizado, pouso, pistola 0, tá? Fabrazinho, continue aí com as suas táxi. O quê? Corre aí de informação e táxi. 170 no solo aos 16, liberar via eco, solo 121-19. Ajuste no 0 no 4, eu vou. 14, autorizado para o seu filho, depois de 0, obrigado, por favor. Boa noite, para 2.500, 2.904, VCR 2.36. Para 2.500 pés, ajuste no 0.4. 170, de passagem ao Boeing da Gol, após ingresso em Juliette, portão 62. Boa noite, voo 7491, ponto de espera da 1-0. Voo 7491, boa noite, autorizada a linha de decolagem que está 1-0, vento 120 graus, 1-0-2. Linha de decolagem, 1-0, voo 7491. Uno, dois, zero graus, no zero noite. Tem também decola no zero, você está no zero. Quatro nove um, decolar 222, chama o controle de Salvador, 1-20, decimal 8, bom voo. 2-0-8, grande. Controle de Salvador, 7491, Lagoa, 1300 pés, na árvore 1. Voo 7491, boa noite, contato radar, Sigma GGO 360, após 2000 pés, voo e elétrico. Salvador 360, após 2000 elétrico, voo 7491. 0, está autorizado o Reinaldo? Irmão. O 7491, na chamação para o Recife, 128 do sinal 8. 222, eu vou 7491 amanhã. Torre 5520, torre 1895. Obrigado. Torre Salvador, tá 3520, tá no RNAV na 10, 2 milhas pro 372. Então, 3520, avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 10 graus, 089. Autorizado, pouso, pista 10, então 3520. 3520, no solo 35, ao liberar via taxa eco, chame solo Salvador, 121, no decimal 9. 1219, boa, 3520. Então, 3520, bom dia, autorizando táxi de Alfa, Juliette, portão 1. Alfa Juliette, para o 01, 812, oceano de identificação, chegada a Mari, e se mantém ao nível de voo 050. Autorizado, serviço 3-6. Retorno 812, sem restrições, vista para 2500 pés, hoje, 1904, autorizado o procedimento RNAV, cabeceira 90, reporte estabilizado.